Irmãos, bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei, que o Senhor continue te abençoando, te sustentando, em nome de Jesus. Uma vez um irmão me disse assim, eu estava me preparando para uma viagem e estava muito entusiasmado com a viagem e Deus falou comigo, a vida mais importante é a vida comum do dia a dia. E eu olhei aquele irmão falando isso, eu falei assim, eu tenho certeza, absoluta convicção de que foi Deus que falou isso com esse irmão. Porque isso faz parte de um princípio. E entre algumas coisas que aquele irmão falou que poderíamos pensar, não sei se foi Deus, talvez é da mente dele, essa eu tinha certeza que não era da mente dele. Paulo escreve, a Bíblia nos ensina assim, os presbíteros, os diáconos, os que querem liderar, devem viver a vida comum do lar. A vida comum do lar. Diga comigo, a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? O irmão usou a expressão a vida comum do dia a dia. O que é a vida comum do dia a dia, irmão? São exatamente as rotinas que a gente, às vezes, quer se ver livre delas. São as coisas que a gente nem acha graça mais, mas a gente tem que fazer. São as coisas que a gente acha que são, assim, um peso, um só compromisso, mas que a gente não consegue se livrar delas. Eu tenho que fazer. E às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, eu queria tanto. Quando a gente viaja, a gente sai da nossa rotina, a gente sai do nosso universo. E é maravilhoso demais viajar. É maravilhoso demais estar num lugar onde tudo é diferente, tudo é inusitado, novo, atraente, mas não é tão fácil a gente sustentar a rotina. Não é fácil a gente olhar para a rotina, aquelas coisas necessárias do dia a dia, com olhos de ânimo, de vigor, de entusiasmo. Yes, vamos hoje começar um novo dia, vou lavar a vasilha, vou limpar. Ah, ninguém faz isso não. Vou sair para o trabalho, vou bater meu ponto. Estou com um cartão novo hoje, não tem nada disso, irmão. Ninguém sai no entusiasmo. E eu acredito que também não é, o que o senhor está falando não é assim, um entusiasmo, uma excitação anormal, fora de qualquer contexto. Não, o senhor não quer que a gente fique fantasiando que ir lavar vasilha é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, não é. O que o senhor está dizendo é o seguinte, existem coisas comuns, rotineiras, que alguém precisa sustentar e cuidar com alegria, com fidelidade, com vigor. E quando nós conseguimos olhar para estas coisas, assim elas ficam mais leves, elas ficam mais prósperas e nós desfrutamos de todas as outras coisas com muito mais alegria. E a gente pode ser despertado para isso. O senhor tem interesse em que nós nos lembremos sempre de, senhor, eu vou olhar para a rotina, eu vou olhar para as coisas do dia a dia, com esse olhar, não de um entusiasmo falso, limitado a um momento emocional, eu quero olhar para toda a minha rotina, para as coisas que são a condução da vida, do dia a dia comum do lar, com outros olhos. Não é a coisa mais, assim, surpreendente do mundo, mais empolgante do mundo, mas eu vou fazer, eu vou cuidar dessas coisas com alegria, com paz. Então nós vamos descobrindo quais são os elementos de vida, de alegria nessas coisas cotidianas. Porque as extraordinárias, elas acontecem de forma extraordinária. E se nós só encontramos essa alegria nas coisas extraordinárias, a gente sofre quando a viagem acaba. E a gente volta para casa agora, tudo normal, meu Deus, enfrentar tudo de novo, meu Deus, quando que eu vou poder viajar de novo? Só daqui um ano, vamos lá, né? E a gente mesmo cria um ambiente de angústia para nós, de dificuldade, de peso, e o inimigo tem interesse nisso. Mas se eu e você olharmos para a nossa vida diária, falar, Senhor, eu tenho alegria extraordinária quando eu experimento alguma coisa extraordinária, mas eu tenho alegria ordinária quando eu cuido das coisas ordinárias, rotineiras, contínuas, e eu quero olhar para elas e começar a descobrir que mesmo que sejam coisas rotineiras, o Senhor tem uma bênção especial e uma porção de alegria para aquelas coisas simples, que de tão simples eu nem presto atenção mais, eu só tolero. Eu quero isso, Senhor. Eu queria desafiar você, irmão, nessa manhã a renovar sua semana assim. Senhor, é uma semana, é um mundo de rotinas, o domingo já vai embora rapidinho, meu Deus, passa rápido demais, final de semana voa, meu Deus, ainda tem que voltar. Não, Senhor, eu vou voltar ao trabalho, eu vou voltar à segunda-feira, eu vou voltar às coisas comuns do lar, do meu dia a dia, do trabalho, com outra visão. Eu vou olhar para as coisas e descobrir quais são as suas intervenções extraordinárias nas minhas rotinas. Eu quero isso, Senhor. E ainda que seja para cuidar das coisas que a gente vê assim com meio pesadas, eu quero cuidar com essa alegria, esse entendimento de que é o que há de melhor para ser construído. Porque quem só viaja e não constrói uma base, uma hora não suporta mais viajar. Quem só vive do extraordinário, descobre um dia que o extraordinário vira o ordinário. Vira a rotina e não tolera mais aquela rotina. E precisa encontrar um porto seguro, um lugar, uma base. E chega e não tem, porque não investiu nisso. Na vida da igreja também acontece isso. A gente tem alguns extraordinários. A gente tem um preletor, um pregador que vem de fora. A gente tem um grupo de louvor que vem e ministrou aquela música que a gente há tanto tempo esperava. A gente tem uma coisa diferente na igreja, uma coisa diferente na família. São coisas extraordinárias, mas o Senhor quer nos ensinar a viver o dia a dia da vida religiosa, eclesiástica, não de forma rotineira e mecânica, mas com a vida que Deus traz para aquilo que é o comum do dia a dia. E Deus tem isso para mim e para você, irmão. Você crê nisso? Amém. Diga ao seu irmão, viva a vida comum do lar, irmão. Invista na vida comum do lar, irmão. É verdade. Você vai aprender, nós vamos aprender a extrair uma alegria no meio da rotina que é mais duradoura, é mais preciosa do que as alegrias do extraordinário, da viagem, dos acontecimentos diferentes. Eu não sei se é verdade, tem algumas ilustrações que são apenas simulações, eu não sei se essa ilustração é verdade, a gente precisa consultar um surfista, mas eu ouvi dizer que o surfista acompanha 7 ondas. 3 ondas grandes, 3 ondas pequenas e uma onda que é a onda. O surfista sabe que o mar gira mais ou menos nesse ciclo. Mas ele aprende a curtir a 7ª onda assim, com todo esforço, com toda alegria, de todo empenho. Ele vitoriosamente, ele sobe aquela onda e ele desce aquela onda, que é a onda mais alta, e ele vibra porque é a mais deliciosa. Mas aí os estudiosos estavam dizendo que exatamente assim. Ele tem que aprender a desfrutar o mar calmo, sem ondas. Porque muitas vezes é o mar calmo, sem ondas, que torna-se a cilada para ele. Ele tem que aprender a desfrutar do mar calmo, porque senão ele fica tão ansioso pela onda mais violenta que ele a perde. Ele tem que aprender a desfrutar das 3 ondas que são boas, mas ainda não são aquilo que ele está sonhando. Ele tem que aprender a desfrutar das 3 ondas que são fracas. Não são tão boas, mas ali ele se exercita. E ele tem que aprender a subir na onda mais alta. Ele precisa estar atento. E se ele cuida de todo o outro ambiente, ele consegue subir na onda mais violenta de forma eficaz. Ele consegue desfrutar da crista da onda. E ele plana ali, e ele surfa naquela crista da onda enquanto é possível, e ele desfruta de toda intensidade. Mas tem um momento em que a onda começa a descer, e ele tem que aprender a desfrutar quando a onda está descendo. Porque ele sabe que vai chegar um momento de calmaria. Então, as pessoas estavam usando essa ilustração, que eu não sei se realmente é isso, mas ela é uma ilustração boa demais. Eles estavam dizendo que a vida é assim. Tem pessoas que só querem estar na crista da onda. Quando as coisas estão bombando, está tudo do jeito que eu sonhava. E elas trabalham para manter a onda lá no alto. O esforço é para que tudo na minha vida tem que ser assim, acelerado, né? Tem que ser assim, como é que chama? Adrenalina lá no alto, tem que ser um negócio assim, tudo tem que ser muito. E nós vemos hoje na televisão, na internet, em tudo que se faz aí na sociedade humana, tudo tem que ser muito bombado, tem que ser agitado, tem que ser muita informação, tem que ser muito, uma música sonora, tem que ser tudo. E nós acabamos não nos acostumando mais quando é mar calmo. Ih, está muito parado. O que nós vamos fazer hoje? Eu acordei, o que tem para fazer hoje? Não tem nada para fazer hoje? Não tem nada para fazer hoje? Estava ouvindo alguém na televisão esses dias falando que, ou foi lá em casa, não me lembro, que as mães antigamente não ficavam preocupadas. O que ele está fazendo? O que meu filho está fazendo? Ele tem que fazer uma coisa. Então, e aí disse que essa mãe ligou para casa e falou assim, o que ele está fazendo? Aí a funcionária falou assim, ele está brincando. Porque ela estava preocupada, o que ele está fazendo? Será que tem tempo para ir no futebol, tem tempo para inglês, tem tempo para... Só está brincando. A gente tem que aprender a viver a vida comum do dia a dia. Diga de novo ao seu irmão, viva a vida comum do dia a dia. Descubra, irmão, a alegria que Deus tem para nós nas coisas que a gente vai ter que enfrentar amanhã. A gente vai ter que viver a semana, vai ter que fazer um monte de coisas. Senhor, eu quero descobrir as alegrias do mar calmo. Eu quero subir nas ondas mais ou menos, eu quero subir nas ondas fraquinhas. Eu quero, na minha vida familiar, estar bem quando tudo está bombando, chegou dinheiro, entrou o contrato, e vai ter uma viagem, tem uma festa sábado, excitação lá no máximo. Eu quero viver isso bem, Senhor. Mas quando a onda cair, eu quero também estar bem. Quando não tiver nada, o que é hoje? Não sei, não tem nada. Eu quero estar bem. Eu quero desfrutar. Na vida da igreja, da mesma forma. É um culto, é um congresso, é uma programação, é uma semana, é um dia, é uma luta. Senhor, eu quero viver bem o dia a dia comum do lar, da vida. Amém, irmão? Amém. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler juntos esse texto. João, capítulo 9, começando o primeiro versículo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nessa frase você já sabe quanto tempo mais ou menos ele vive debaixo de uma cegueira. Ele é um homem e cego desde nascença. Nessa frase você já sabe que existe uma vida inteira de dificuldades por cegueira. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Nesse versículo você já identifica uma estrutura de pensamento que pode estar em nós como estava nos discípulos. E essa é uma estrutura de religiosidade. Se ele é cego, quem pecou? Foi ele ou foi sua família, seus pais? Por que que ele está vivendo isso? O que que aconteceu? De quem é a culpa? São arquétipos, são fortalezas no pensamento, nas emoções, que governam as nossas vidas muitas vezes. E os discípulos estavam manifestando isso. Quem pecou? Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Bem, essa entonação fui eu que dei, né? nem ele, nem seus pais. Porque provavelmente eu falaria assim, ou melhor, eu merecia ouvir assim. Mas Jesus deve ter falado com muita doçura, muito amor. Não, nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Leia comigo o versículo 3, essa parte. Foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Diga de novo, leia na sua Bíblia o que Jesus respondeu. Nem ele... Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. O versículo 4 nos revela também outra luz que Deus traz sobre nossa religiosidade. Jesus pode estar dizendo assim, gente, não tem que ser pastor para fazer a obra de Deus. Até um cego de nascença nasceu dessa forma, por um propósito, de que se manifeste a obra de Deus. Você e eu não temos que ser pessoas especiais para fazermos a obra de Deus. Pelo contrário, o Senhor vai ao extremo dessa análise. Ainda que eu tivesse nascido cego, e você vai vendo pelo texto que não é só nascer cego, porque o tenor Andrea Bocelli é cego. Eu não me lembro se eu já li, se ele nasceu cego ou não, mas... Hã? Ele ficou cego novinho. Ele é cego, mas ele é um artista renomado e produz algo maravilhoso com a sua voz. A sua voz é algo, dádiva de Deus, maravilhoso. Então o negócio, o problema não é nascer cego. Tem cegos que andam com a sua bengalinha, atravessando a rua com dificuldade, mas estão lendo todos os livros que se escrevem em braille, estão fazendo trabalhos lindos, maravilhosos, por isso. E existem outros cegos que, como ele, não estão vivendo essa vida. E o Senhor disse que, inclusive ele, que estão vivendo uma vida como ele, que estão vivendo uma vida difícil, nasceram cegos para que se manifeste a glória de Deus. Versículo 5, ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo... Agora você identifica em que estado estava aquele homem que nasceu cego. Ou ele empobreceu, sua família empobreceu, ou o mais provável, desde que ele era cego, desde que nasceu, eles eram mendigos, pobres. E aquele homem era um mendigo na rua, na sarjeta, cego. Você pode imaginar a cena, com a roupa suja, com uma bengala velha, suja, se é que tinha uma bengala, com um pratinho amassado, sujo, onde alguém colocava as moedinhas, talvez um saco com um resto de coisas, um pouco de alimento, um pano colocado do lado, essa era a condição. É esse homem que o Senhor está dizendo assim, não, toda essa desgraça aí, que você pode chamar de desgraça, toda essa situação que você pode assim abominar a vida... Isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus. Deus, me dá olhos para ver as situações da minha vida assim. Comecei falando sobre olhar para o dia a dia de uma forma diferente. Senhor, me dá olhos para eu ver situações tão difíceis, tão extremas, tão problemáticas, como esse mendigo cego, sentado à beira da rua, talvez na sarjeta ali, e não sei em que estado, e olhar para isso e dizer assim, calma aí, certamente isso vai manifestar a glória de Deus, vai manifestar obras de Deus. É um problema no casamento, é um problema no lar, é uma situação financeira, é uma dificuldade, é uma tragédia. Isso vai manifestar obras de Deus. Nós vimos essa semana uma notícia de um acidente em Salvador e tem lá um videozinho que mostra um carro perseguindo uma moto e depois o carro bate naquela moto e no próximo vídeo o carro joga os ciclistas para o chão e perde o controle e bate num poste, numa garagem, uma coisa assim. Aqueles dois que estavam na moto, dois irmãos, morreram na hora e a mulher que estava dirigindo o carro, ela está internada no CTI desacordada. Que tragédia, que desgraça. Por que aconteceu isso, Senhor? Por que esse homem está cego? Quem pecou? De quem é a culpa? E o Senhor Jesus disse, não, você pode olhar para isso de outra forma. Isso aconteceu para que se manifeste a glória, a obra, o poder, a mão do Senhor. Não estamos dizendo, irmão, eu não estou ministrando aqui que Deus falou assim, bem, hoje eu vou fazer aquele menino nascer cego. Hoje eu vou fazer ele nascer cego. E olha, ele vai passar anos da vida, até ser um homem adulto, mendigando. Deus não fez isso. Deus está operando em cima das coisas que são consequências da nossa natureza pecaminosa, do nosso estado de pecado em que vivemos nesse mundo. O acidente em Salvador não foi Deus que falou assim, hoje eu vou pôr aquela mulher para derrubar aqueles dois, eles vão morrer e ela vai passar por uma luta muito grande. Deus não faz isso. Mas Deus está trabalhando acima das circunstâncias, como o Espírito do Senhor em Gênesis pairava sobre a face do abismo, sobre o caos e trouxe ordem. Deus está trabalhando sobre as coisas que acontecem por causa da natureza pecaminosa, por causa do maligno, por causa do estado, a condição da terra, dos homens, da sociedade e até por causa de decisões erradas minhas. Mas o Senhor vem e diz assim, isso também vai cooperar para o seu bem. Isso também vai trazer a manifestação de obras de Deus. Parem de pensar, discípulos, que foi o pai que pecou, a mãe que pecou, o menino que pecou. Parem de pensar. Pensem de outra forma. Não busquem por quê, por quê, por quê, por quê. Busquem para quê. Se vocês mudarem a forma de pensar, vocês vão experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. E o Senhor está nos dando um padrão, um jeito de pensar acerca de coisas tão difíceis como um cego de nascença mendigo. Senhor, eu quero me exercitar a olhar algumas coisas da minha vida com esse olhar, com essa visão de Jesus. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E eu recebi um telefonema, ou recebi um e-mail de uma irmã, e falou assim, pastor, aquela moça que bateu o carro, está na UTI, está desacordada, ela não está bem fisicamente, não sei exatamente o que aconteceu, se foi um trauma craniano, alguma coisa aconteceu, ela nem sabe que bateu numa moto, ela nem sabe que os ciclistas morreram, e é minha amiga, e eu preciso de ajuda, cobertura de oração, porque a imprensa e a sociedade já condenaram. Pelos vídeos, já estão dizendo que ela estava perseguindo a moto e que ela jogou o carro em cima da moto e que ela queria matar a moto. E já tem uma palavra, inclusive, de algumas autoridades que diz que isso é duplo doloso, homicídio doloso, homicídio duplo doloso, uma coisa assim. E ela disse assim, nós, a família dela, os amigos, os irmãos da igreja, nós sabemos quem ela é, que esse proceder nunca viria dela. Alguma coisa aconteceu de um acidente, e os dois vídeos de 3 segundos, 4 segundos, não sei, eles foram o suficiente para as pessoas dizerem, foi isso que aconteceu. Não existe outra prova, não existe nada, foi feito uma análise, um julgamento precipitado, e ela agora, quando acordar, vai saber que os dois morreram e vai saber que toda a sociedade está condenando ela, que ela fez isso de propósito. Nós também não sabemos o que aconteceu. Mas nós vamos orar, porque há um testemunho da família e dos amigos que ela não faria isso de propósito. Que alguma cilada do diabo foi armada para as duas famílias, para aqueles dois jovens nas motos, na moto. E eu quero convidar você a orar por isso. Se lembrar, na hora que você vire essa notícia, ore por aquela moça que vai se levantar. Ela provavelmente vai acordar do coma e vai ter notícias de tudo. Por que aconteceu isso, Senhor? Meu Deus, nós que estamos de longe sentimos, imagina os pais, imagina os amigos, por que aconteceu isso, Deus? Por que aconteceu aquele problema na minha família? Por que aconteceu aquela desgraça? Por que aconteceu aquilo, Senhor? A minha vontade é de ter raiva, de me rebelar, de não gostar, de reclamar com o Senhor, de falar que a vida é assim mesmo, ou então de dizer, ele pecou. Mas o Senhor está nos ensinando um padrão de amor para ver todas as coisas, um padrão de fé para ver todas as coisas. Não foi nem o pai que pecou, nem a mãe que pecou, nem a menina que fez alguma coisa que pecou. Isso certamente vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor vai manifestar as suas obras. Você pode dizer comigo, Senhor? Eu quero enxergar todas as coisas desta forma. Irmão, ainda que venha no seu coração e na sua mente, você, mas nem tudo é assim. Você vai se levantar e vai dizer, mas eu sou crente em Jesus. Ser crente em Jesus não é ser da religião dos crentes, é ser alguém que crê no que Jesus diz. E Jesus está dizendo, não, mas ele disse para aquele moço, para mim é outra coisa, meu caso foi outra coisa, meu caso Deus podia ter feito diferente, ainda que Deus pudesse ter livrado esse homem de nascer cego, livrado aquela moça de entrar nesse acidente, ainda que Deus pudesse ter livrado a mim e a você de qualquer problema, ele continua sendo soberano, Senhor, e ele disse, o meu padrão é esse, tudo vai culminar em uma bênção, em que as pessoas vão glorificar ao Deus, o Pai, e vão dizer, isso é obra de Deus. Cuspiu no chão, fez um lodo, mandou o menino, o rapaz, ir lá, o homem ir lá para tanque de Siloé. Nós já estivemos várias vezes nesse tanque de Siloé. Se você crê, o ano que vem você pode até ir lá. Deus abre condição para você ir e estar conosco lá no momento que a gente estuda a palavra lá, aos pés do campo, do poço de Siloé. E se quiser, a gente ainda entra num túnel que sai lá do posto de Soloé e faz um passeio lindo até a esplanada do templo. Jesus mandou aquele cego ir lá. Alguém deve ter ajudado ele. É uma ladeira muito íngreme. Provavelmente, naquela época, a ladeira não era tão íngreme, porque tem sedimentos de várias civilizações. Mas ele teve que descer aquela ladeira e ele chegou lá embaixo, a um lugar sem muita estrutura, e ele teve que... alguém ajudá-lo para ele lavar os olhos. Ele lavou os olhos e passou a enxergar. Versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se assentava para mendigar? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não é. Parece com ele. Mas ele dizia, ei, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como é que você ficou vendo? Você é cego desde que nasceu. E o homem respondeu, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e fiquei vendo. Aqui está só o versículo escrito pelo evangelista João, mas você pode imaginar que alguém deve estar falando assim, como é que ele fez lodo? Ele cuspiu na hora. Cuspiu? Ah, você está brincando. O cara cuspiu na hora, cuspiu, fez o barrinho com lodo e passou. Ele teve coragem de cuspir. Meu Deus, isso não pode ser de Deus. Claro que não é de Deus. Olha que absurdo. Eu não concordo com isso. Você pode imaginar todo tipo de comentário e de incredulidade à volta, de questionamentos. E alguém falou assim, você vai lá lavar. Você é bobo. Você vai descer. Você vai lavar seus olhos. Vou. Ele falou para eu lavar. Então você vê o tempo todo o conflito de todo tipo de reação que pode ter existido e a posição de fé daquele cego de nascença. Eu vou me lavar. E ele foi, se lavou, o povo ficou sabendo, e perguntaram o que foi que aconteceu. Versículo 15 diz: então os fariseus se puseram a perguntar como receber a vista. Respondeu-lhes ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois nem guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador como esse sujeito fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Olha o versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Ele vai dizer pela terceira vez: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram: é esse o vosso filho? Vocês têm certeza que ele era cego desde nascença? Como, pois, vê agora? Os pais responderam: nós sabemos que este é o nosso filho. Nós sabemos que ele nasceu cego. Mas como ele está vendo agora, nós não sabemos. Quem lhes abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntem para ele mesmo. Ele tem idade suficiente. Ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Imagina o problema, o dilema, a confusão que já estava armada. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Em outras palavras, não venha me dizer que foi ele que fez, hein? Olha lá o que você vai responder diante do povo. Você tem que falar que foi Deus e acabou, dá glória a Deus. Não fala que foi esse homem, não. Versículo 25. Respondeu ele: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já disse isso para vocês e vocês não entenderam. Por que vocês querem ouvir de novo? Por acaso vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: ah, sai para lá, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeitinho aí, nós nem sabemos de onde ele vem. Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha. Vocês não sabem de onde ele é, e, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Olha o comentário daquele povo: nós sabemos que não existe nos relatos, nos anais da medicina, não existe nada registrado que alguém cego de nascença tivesse os olhos abertos. Mas aconteceu com esse homem. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram os fariseus: tu nasceste todo em pecado miserável e vem nos ensinar a nós? E expulsaram-no de lá. Soube Jesus que o haviam expulsado e, achando-o, perguntou-lhe: você crê no Filho do Homem? O cego, ou o antigo cego, né, respondeu: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Disse-lhe Jesus: já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu então Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: porventura nós somos também cegos? Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Irmão, Deus sempre escolhe alguém para manifestar a sua glória numa família, numa geração, numa circunstância da vida. Deus sempre escolhe alguém para fazer uma obra sobrenatural numa família, na sociedade, na igreja, no ambiente de trabalho, numa empresa, na vizinhança. Deus sempre escolhe alguém. Você podia dizer assim: oh Deus, escolhe a mim. Eu não queria viver só essa vidinha terrena de conseguir pagar minhas contas ou ter um dinheirinho extra. Senhor, eu não queria apenas sobreviver, eu queria que o Senhor, através da minha vida, fizesse algo que manifesta a tua glória, que manifesta a tua obra, teu poder, e que as pessoas à volta possam ver verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, poderoso, Deus Todo-Poderoso. Eu queria que o Senhor fizesse comigo, Senhor. Irmão, numa geração, numa família, as coisas vão acontecendo, e o Senhor diz assim: olha, ele visita a terceira e a quarta geração dos que o aborrecem, dos que o amaldiçoam, dos que não o seguem. Existem consequências de atos pecaminosos, de decisões na terceira e na quarta família. Irmão, isso é bíblico. Não adianta a gente querer inventar uma teologia que anule isso. Isso é bíblico. Mais do que bíblico, se a gente pudesse dizer assim, no dia a dia, conversando com as pessoas, aconselhando pessoas, você vai descobrir que isso é verdade. O filho vai pelo mesmo caminho do pai. O neto vai pelo mesmo caminho do avô. Essas questões são reais e palpáveis na história das famílias à nossa volta. Mas o Senhor diz assim: mas ele também visita, ele faz o bem, ele abençoa, ele prospera até mil gerações daqueles que o temem. Olha a diferença. Se alguém abre brecha para o diabo, alguém abre legalidades para o maligno com atitudes, com decisões, com palavras, com procedimentos, em algum momento da vida, da família, é uma macumbaria, é uma maldição, é um roubo, é alguma coisa que alguém fez lá atrás, eu não sou culpado, mas a minha geração pode estar debaixo das consequências desses atos. Mas o Senhor vem e diz assim: mas se um se levantar e começar a andar na minha presença, eu vou abençoar até mil gerações dele. Eu posso olhar para esses versos de uma outra forma. Eu posso dizer: Senhor, é possível que alguém na minha família tenha feito alguma coisa que liberou, como Adão fez alguma coisa e liberou a legalidade do pecado sobre todos nós. É possível que alguém na minha família tenha feito alguma coisa, tenha dado alguma brecha e eu esteja sofrendo estas coisas. Mas é possível que alguém na minha família tenha honrado o Senhor e eu faça parte dessas mil gerações. Então eu tenho direito a uma bênção. Então, ainda que eu tenha nascido cego, isso vai se tornar em uma bênção na minha vida. O cego não tinha condição de pensar assim. Mas Jesus deixou isso escrito, João escreveu e registrou isso, para que eu e você hoje pudéssemos ter condição de pensar assim. Senhor, é possível que eu esteja sofrendo alguma coisa e eu não quero ficar pesquisando, eu não quero ficar mistificando, eu não quero nada disso. Eu só quero crer na tua palavra. A tua palavra diz que é possível que eu esteja debaixo das consequências de alguém que fez uma coisa errada na minha família. Mas a tua palavra diz que é possível que o Senhor levante um, que comece a te honrar, e mil gerações após recebem bênção. É possível que alguém, mil gerações atrás da minha, tenha honrado o Senhor e eu estou debaixo de bênção também. Então, o que parece uma desgraça, eu nascer cego, um acidente, um problema, uma luta, uma dificuldade, isso pode se tornar em uma bênção. E eu ser a primeira pessoa de uma geração nova que vai honrar o Senhor, que vai glorificar o Senhor. Aqueles homens disseram, o próprio cego, provavelmente é o próprio cego, falou assim: olha, nunca ninguém ouviu dizer que Deus transformava essas coisas. Pois na minha família Deus me usou e Deus está transformando essas coisas. Pois na minha vida Deus me usou e está transformando essas coisas. Nunca ninguém cego de nascença voltou a ver. Pois eu sou o primeiro nessa família. Deus entrou nessa família através da minha vida e eu sou usado pelo Senhor, eu sou canal de Deus e Deus vai fazer uma obra maravilhosa e até mil gerações depois de mim vai receber dessa bênção por eu ter crido em Jesus Cristo. Qual é a condição, irmão? Qual é a condição? Quais as circunstâncias que você vive? Quais são as questões? Nós podemos pensar assim, ai, que bom, então Deus vai me ajudar. Mas o que o Senhor disse foi assim, isso aconteceu, não foi para que eu manifeste que eu sou bom para essa família e que eu resolvi os problemas dela. Isso aconteceu, não foi para que esse cego, em algum momento da vida, graças a Deus, não precisasse mendigar mais. Não, isso aconteceu foi para que se manifeste as minhas obras. Senhor, o Senhor vai intervir na minha vida nessa questão. Começa por mudando a minha forma de pensar hoje de manhã. Não é para isso ser resolvido. Não é só para eu ter o alívio. É para que eu me levante como aquele homem se levantou e seja testemunha viva do Senhor e seja um referencial de luz que muda os paradigmas, que muda a história, o registro das coisas. Alguém agora vai dizer, é possível um cego de nascença voltar a ver. Por quê? Porque um dia se levantou nessa família, se levantou nessa empresa, se levantou nessa vizinhança, alguém que manifestou uma obra de Deus. E nós passamos a crer, é possível que isso aconteça. Irmão, essa pessoa sou eu e você. Se nós estudamos a história dos moabitas, na Bíblia, nós vemos com clareza que ele é um povo rebelde, um povo amaldiçoado, um povo que segue outros deuses, um povo de rituais, de cultos demoníacos, muita macumbaria, muita magia negra, muito culto satânico, pessoas, crianças, filhos que eram doados para serem mortos em sacrifício aos deuses. Era um negócio assim terrível. Deus amaldiçoou esse povo por causa das decisões que eles tomaram e por causa da vida que eles tinham. Israel rejeitava esse povo. Israel sabia que esse povo era um povo do demo, era um povo satânico. Literalmente é isso, irmão. No dia a dia a gente até nem acha, porque a gente está convivendo, a gente vê as coisas. Mas na prática é isso. A gente fala tanto assim de satanistas. Mas, irmão, é muita coisa que muita gente faz da obra de Satanás e que pode ser dito, isso é satanismo. O povo Moab era um povo satanista, um povo de cultura, de hábitos, de idolatria, de muitas coisas malignas. E aí, Noemi desce a Moabe com seu marido, com seus filhos. Tem toda aquela história, e os filhos morrem, o marido morre, e um dos filhos tinha se casado, olha, os dois filhos se casaram com moabitas, e um dos filhos tinha se casado com Ruth, a moabita. Sabe quem chegou de volta em Belém com Noemi? Não só Ruth. Ruth, a moabita. É o mesmo que dizer assim, num lugar onde todos são muito católicos, religiosos e conservadores, apegados à sua religiosidade, e falou assim, quem que é essa moça? É Ruth, a macumbeira. Meu Deus. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, Ruth disse a Noemi, Noemi, a partir de hoje, o teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Por que aconteceu tudo isso? Para que se manifeste a obra de Deus. Então o Senhor trouxe Ruth para dentro de Israel, a primeira de um povo inteiro que o Senhor fez uma obra para resgatar, redimir um povo. E sabe quem foi Ruth, irmão? Mãe de Obed. Sabe quem foi Obed, irmão? Pai de Jessé. Sabe quem foi Jessé, irmão? Pai de Davi. Sabe quem foi Davi? Da linhagem de Jesus. Sabe quem está na linhagem do rei Jesus? Ruth. Quem? A Moabita. Não existe situação, não existe assunto, não existe maldição, não existe problema, não existe desgraça, não existe acidente, não existe nada que eu e você não possamos olhar. Isso vai redundar na glória de Deus. Quem foi que pecou? Não, para de pensar assim. Pode pensar, isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Quantas coisas na palavra do Senhor, irmão. Quantas coisas nós podemos colocar diante do Senhor e ter convicção. O Senhor em todo tempo quer levantar uma nova geração. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, porque ele fundou os mares, ele firmou os rios. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? No meio de toda essa confusão do tempo moderno, quem vai buscar o Senhor? Quem é limpo de coração? Quem é puro de coração, limpo de mãos? Quem não se entrega à vaidade? Quem não jura enganosamente? Ele, esse que for assim, vai receber do Senhor uma bênção. E a justiça do Deus da sua salvação. E ele termina dizendo, é o Salmo 24:6, tal é a geração daqueles que buscam a face do Senhor. Eu decido ser alguém na minha família, não melhor do que os outros, não melhor do que os que trabalham na minha empresa, não melhor do que os que estão lá na minha vizinhança. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu decido ser um que vai manifestar a obra de Deus. Eu decido ser um que vai fazer diferença nessa terra. Irmãos, eu já ministrei essa palavra aqui. É possível que ela esteja lá no site disponível. Mas eu queria, o Senhor me trouxe essa palavra num contexto tão especial. E eu queria ministrar a você, irmão. Deus está despertando o seu povo em toda a terra para um ministério, um sacerdócio, um posicionamento em Deus que não está vinculado à religiosidade, não está vinculado aos esquemas que nós conhecemos, mas um testemunho de vida no meio da família, no meio da sociedade, no meio da família, no meio da sociedade, no meio das pessoas, no trabalho, no comércio, que as pessoas vão dizer assim: Deus manifestou sua mão, seu poder, sua obra. Há um tempo atrás, creio que uns 2 meses atrás, eu recebi um telefonema. Quem recebeu o telefonema foi a Soraya aqui. Eu recebi um telefonema de um irmão lá da cidade de Conselheiro Pena querendo falar comigo. E eu liguei de volta para o irmão e ele foi me lembrando, porque eu ministrei em Conselheiro Pena muitas vezes, há uns anos atrás, 20 anos atrás. E eu ia em alguns congressos, Dr. Russell Shedd estava lá comigo nesses congressos. A gente ia lá em Conselheiro Pena, irmãos, há 20 anos atrás. Hoje ainda é uma cidadezinha pequenininha, no fim da linha, depois, uma hora depois de Valadares. Hoje ainda é uma cidade pequena, cresceu muito, mas há 20 anos atrás era uma cidade muito menor ainda, irmão. E aquele irmão, Carlos Patente, pastor da igreja presbiteriana de Conselheiro Pena, ele organizou um congresso naquela cidade e ele levava pastor Jorge, pastor Jeremias, pastor Russell Shedd, ele levava muitos preletores, muitos irmãos. Eram assim, era uma coisa fora do normal, naquela cidadezinha onde todo mundo pensava que nunca ia acontecer nada, nunca ninguém ia lá. Aquela cidadezinha, aquele irmão produzia um congresso impactante para aquela região. Aquele irmão saiu de lá, os congressos não aconteceram mais, eu nunca mais fui lá, mas eu sempre lembro de alguns fatos, de algumas pessoas, porque aquilo foi marcante demais na minha vida, 20 anos atrás. É muito tempo, irmão. E esse irmão veio me lembrando de algumas pessoas, de alguns nomes, de alguns fatos. Eu falei assim: claro que eu me lembro disso. E ele falou assim: irmão, eu estou até sem graça, porque eu liguei para você pedindo para ver se você vem aqui. Deus mandou eu comprar um prédio e eu comprei o prédio. Deus mandou eu reformar o prédio e eu reformei o prédio. Agora eu não tenho a menor noção do que fazer com o prédio e Deus falou assim: isso é para um ministério meu nessa cidade. E eu já chamei fulano, já chamei o Beltrano, já chamei o Ciclano, e eu não sei o que fazer, Deus não me deu o que fazer, pelo contrário, Deus me disse, não é você. E os irmãos falaram aqui, você vai ligar para o sócio? Isso é loucura, ele não vem aqui não, ai. Você não vai conseguir falar com ele, é impossível dele te dar atenção. E, irmão, eu estou aqui constrangido pedindo, vem aqui só para me ouvir, para ver o que, que é, me dar um conselho, ou falar alguma coisa, ou orar comigo, vem aqui. E o Espírito do Senhor falou comigo claramente, vai lá. E o Senhor falou comigo uma coisa muito forte, que tem falado desde julho, para ser mais preciso, Deus tem falado comigo isso desde julho. Aonde você tem sementes plantadas, volte a regar. Um princípio de Deus, aonde você tem sementes plantadas, volte a regar. Volte a pintar, irmã Miriam. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa resgatar alguns campos onde nós já plantamos sementes. E o Senhor falou comigo assim, volte a Conselheiro Pena. Volte, porque eu te usei para plantar sementes lá. Irmão, eu cheguei em Conselheiro Pena essa semana e eu fui impactado pelo milagre de um prédio construído sem um centavo e sem gastar dinheiro. Um prédio em que um irmão, uma família, pela fé, durante 6 anos, ganhou tudo o que precisava para construir um prédio. Tudo, tudo. O melhor porcelanato, o melhor sistema de aquecimento de água, as fechaduras da porta, o melhor sistema elétrico, tudo que você possa imaginar para montar um prédio de uma escola, de um lugar para dar treinamento, para dar administração, para cuidar de vidas, e ainda lá em cima vários apartamentos para hospedar quem for necessário hospedar. Lindo, bonito, tudo pronto. E eu orando, já sabia o que era, fui orando, Senhor, e o Senhor falou assim, eu vou falar com você lá. E quando eu cheguei lá e me assentei com aqueles irmãos, meu irmão, que coisa tremenda é ver a obra de Deus quando ela está materializada, mas que coisa tremenda é ver irmãos que quando a obra não está materializada, creem. Aqueles irmãos são tidos como doidos. Você é doido. E ele falou assim, pastor, nós não conseguimos mais responder à cidade. Para que esse prédio? Não sei. Para que você construiu isso? Não sei. Para que você vai fazer com isso? Não sei. Deus ainda vai fazer. E aí o fórum da cidade foi lá, assim, olha, nosso prédio vai ser reformado e nós precisamos de um lugar, e o melhor lugar que tem na cidade é esse aqui, nos alugue. O que falta terminar, nós vamos terminar para você. O que nós empreendermos aqui que é necessário vai ficar para vocês. Nós vamos fazer um contrato, é só um ano que nós vamos usar seu prédio. E quando nós sairmos, vamos deixar tudo prontíssimo. E ele falou assim, ai, que bom, então tá bom. E aí ele foi para casa e o Espírito Santo falou assim, mas você não orou ainda. E ele falou assim, então eu vou orar, Senhor. Aí foi para o monte, foi orar. E o Senhor falou com ele assim, não é para você alugar, filho. Meu Deus, não é para você alugar, filho. Eu quero que você continue caminhando por fé. Eu preciso te dar experiências de fé. Ainda não é tempo. E ele voltou e foi falar com o povo do fórum, o pessoal do governo. Olha, Deus falou que não é para... Aí a cidade, as pessoas da cidade falaram assim, agora você enlouqueceu. Agora é o seguinte, Deus mandou o cavalo montado passar na sua porta e você não pegou ele. Então agora não reclama mais nada, não. Não, Deus disse para não alugar. E então estão acontecendo essas coisas durante esse ano, que seria o ano do prédio alugado, do dinheirinho no bolso, de toda a tranquilidade, de todas as coisas. E o Senhor nos entregou nas mãos, irmão. E o Senhor falou uma coisa comigo assim, meu filho, semeia aqui. Tem tanta gente nessa cidade que é um potencial que eu quero usar. Você não vai fazer obra grande nenhuma, você não vai fazer nada, você vai trazer. Você só vai semear na vida desses moradores. Eu estou te dando um prédio, estou te dando uma cidade para você ministrar. Deus quer fazer isso, irmão. Deus quer levantar pessoas simples como eu e você. Deus quer levantar pessoas simples como aqueles moradores, aqueles irmãos, ou aqueles que nem são crentes ainda, lá em Conselheiro Pena, uma cidadezinha pequenininha, e fazer algo revolucionário, tremendo. Para que tudo isso aconteceu? Para que se manifeste as obras de Deus. Para que, que Deus tem te dado tanto? Para que, que Deus te dá alimento? Para que, que Deus te dá recurso? Para que, que Deus... Para que se manifeste as obras de Deus. Ainda que fosse uma cegueira, para que, que Deus te deu tudo isso? Para que se manifeste as obras de Deus. Que idade você tem? Não interessa a idade. Para que se manifeste as obras de Deus. Que energia você não tem? Para que se manifeste as obras de Deus. Que influência você tem na sociedade? Que domínio você tem? Que conhecimento você tem? Que destreza que você tem? O que você faz nessa terra? Para que se manifeste as obras de Deus. Eu quero me disponibilizar, Senhor. Ainda que seja um acidente terrível, uma desgraça como a cegueira, ainda que seja aqueles meus probleminhas, aqueles meus conflitos emocionais, Deus, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei se eu troco o carro, ou se eu compro um novo, ou se eu pego um mais novinho, ai meu Deus, eu acho que eu sou um zero, eu estou tão em conflito, eu não sei se eu vou para a Europa, se eu vou para a Ásia, eu não sei onde eu passo meu irmão, nós temos um monte de conflitos assim, ridículos, eu não sei o que, que eu faço, se eu vou no culto hoje, se eu não vou, eu não sei se eu ponho essa roupa, se eu estou sem roupa, não tenho roupa para ir na igreja, há muito tempo eu não compro roupa, meu Deus. Irmão, nós temos um mundo de conflitos que a gente está achando que é do tamanho da cegueira do mendigo. E ainda que fosse a cegueira do mendigo, eu e você podemos dizer, Senhor, qualquer uma dessas coisas é para que se manifeste as obras do Senhor. Até minha frescura com o que eu estou querendo de coisinha, e minha chatura, isso o Senhor está permitindo, e eu defino, será para manifestar as obras do Senhor. Eu vou mudar minha forma de enxergar qualquer uma das minhas circunstâncias. Fecha os teus olhos, irmão. Nesta manhã, Senhor, eu recebo essa palavra para mim. E eu quero publicar que não é o Senhor me puxando a orelha, é o Senhor com amor me fazendo enxergar com os teus olhos. Seja a rotina do dia a dia, a vida comum do lar, a vida comum daquele trabalho que para mim já é um peso, oh meu Deus. Seja o que for, eu vou enxergar com outros olhos, Senhor. Eu vou enxergar com outros olhos. Eu quero ver com os teus olhos, Senhor. Eu quero ver com os teus olhos, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor Deus. Ensina-me isso, Senhor. Faça-me vislumbrar todas as coisas com essa convicção de que são para a manifestação da obra do Senhor. A manifestação da tua glória, do teu poder, da tua vida, Senhor. Se eu chamar você aqui à frente para pedir ao Senhor que mude as circunstâncias e você veja um milagre que transforma o problema em algo maravilhoso, como a vida do cego, seria válido. Não tenha dúvida, irmão, seria válido. Mas se nós pegarmos esse texto, Jesus disse, é mais do que isso. É mais do que um milagre. Eu quero fazer algo muito maior na sua vida. Então eu quero chamar você para algo maior do que Deus mudar a circunstância que você estava olhando de um jeito e decide mudar a forma de ver. Eu quero chamar você aqui à frente para declarar: Senhor, qualquer uma dessas minhas circunstâncias serão usadas para que se manifeste na minha vida a glória, o poder, a obra do Senhor. O Senhor disse que nós devemos rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Tem uma cidade inteira para eu ministrar. Tem uma vizinhança inteira, tem uma empresa, tem, Senhor, uma família. Senhor, tem tanta gente à minha volta. O Senhor pode manifestar a sua glória através de mim. Eu quero ser alguém assim, que vai olhar para as minhas circunstâncias com outros olhos e vai manifestar a obra do Senhor, a glória do Senhor. Eu quero ver a minha vida dessa forma. Então pode vir à frente.